Respira fundo, ex-bebê! Você pensou que dessa vez eu ia ligar? Já era costume eu pedir pra voltar, mas o seu display nunca mais viu meu nome. Pensou que eu ia voltar cantando pneu, mas dou a certeza dessa vez perdeu. É ruim quando o amor da gente some. Respira fundo, ex-bebê. Eu tenho um segredo pra te dizer. O quê? Tem gente que vai sofrer, tem gente que vai chorar, tem gente que vai empatar quando vê minha língua pra lá e pra cá. Tem gente que vai sofrer, tem gente que vai chorar, tem gente que vai empatar quando vê minha língua pra lá e pra cá. Uma boca delícia tomou seu lugar. Chega pra cantar com a gente agora, os nossos parceiros Henrique. Dessa vez eu ia ligar. Já era costume eu pedir pra voltar, mas o seu display nunca mais viu meu nome. Pensou que eu ia voltar cantando pneu, mas tua certeza dessa vez perdeu. É ruim quando o amor da gente some. Respira fundo, ex-bebê. Eu tenho segredo pra te dizer. Escuta só. Tem gente que vai sofrer, tem gente que vai chorar, tem gente que vai empatar quando vê minha língua pra lá e pra cá. Tem gente que vai sofrer, vocês. Tem gente que vai chorar, tem gente que vai empatar quando vê minha língua pra lá e pra cá. Tem gente que vai sofrer, tem gente que vai sofrer, tem gente que vai chorar, tem gente que vai empatar. Boca delícia tomou o seu lugar. Chama no fim, vai. Que musicão. Ei, rapaz, né? Se não deu valor, acontece isso, ó. Uma boca delícia tomou o seu lugar. Henrique Diego! Daime Thiago!